É noite úmida na casa velha. Lembro de todas as promessas que te fiz. Tudo desfeito na frente da luz da vela. Nenhum proveito do sonho da imperatriz. Vivíamos o dom do despudor. Idolatria devassa do grande amor. Então, sem posse do sonho de envelhecer, juntos deixamos de renascer. É noite úmida na casa velha. Fotografia em branco e preto dos lençóis. Destino tosco dos meninos nas janelas. O que podemos celebrar de nós? Deixemos logo a dor nos devastar. Sabes que o tempo adora nos levar. Deixemos logo a dor nos devastar. Sabes que o tempo adora nos levar. É noite úmida na casa velha. Lembro de todas as promessas que te fiz. Tudo desfeito na frente da luz da vela. Nenhum proveito do sonho da imperatriz. Vivíamos o dom do despudor. Idolatria devassa do grande amor. Então, sem posse do sonho de envelhecer, juntos deixamos de renascer. É noite úmida na casa velha. Fotografia em branco e preto dos lençóis. Destino tosco dos meninos nas janelas. O que podemos celebrar de nós? Deixemos logo a dor nos devastar. Sabes que o tempo adora nos levar. Deixemos logo a dor nos devastar. Sabes que o tempo adora nos levar. Deixemos logo a dor.